cafajeste mais apaixonado do Brasil. Juntinhos, apaixonados, sem destino por aí nos teus sonhos. Essa noite pra nós dois é tudo um sonho. Timidez, corremos juntos pra cair no mar, fazendo amor pela primeira vez. Completamente apaixonados, tudo girando feito um carrossel. Estrelas brilham pra nos espiar, embriagados de areia e mel. Só você e eu e você, você e eu. Estamos apaixonados, felizes, contando estrelas e a lua se escondendo em teus cabelos. Você pede, eu não resisto aos teus apelos. Te quero. Completamente apaixonados, perdemos toda a nossa timidez. Corremos juntos pra cair no mar, fazendo amor pela primeira vez. Completamente apaixonados, tudo girando feito um carrossel. Estrelas brilham pra nos espiar, embriagados de areia e mel. Só você. Você e eu e você, nada é pecado. Estamos apaixonados.